Agora que você já se instalou confortavelmente, deixe ecoar em si o som das nossas vozes. Sabemos que gostaria de mergulhar num estado de profundo relaxamento, que talvez pense não estar ao seu alcance. Mas nada receie, pois uma parte de si mesmo sabe o que deve fazer para chegar a esse relaxamento profundo e confortável, apesar de o seu consciente duvidar um pouco. Se o bem-estar já começou a invadi-lo, deixe-o aumentar até o seu limite ideal e ao ritmo mais adequado. Talvez precise mais tempo para deixar escapar as tensões do cotidiano. Gaste todo o tempo necessário para chegar a um relaxamento e a um bem-estar profundo. Porque o processo de relaxamento deve fazer-se de acordo com a sua personalidade e no seu ritmo único e pessoal. Em algumas pessoas, o bem-estar e o relaxamento acontecem rapidamente. Outras, ao contrário, precisam mais tempo. A escolha é sua, apenas sua. Em certos dias, o seu espírito está tão cheio de pensamentos que nem consegue aperceber-se de pequenas transformações sutis, quase imperceptíveis. Talvez essas pequenas transformações se produzam na forma de uma sensação geral de peso muscular, uma ligeira sensação de frio, ou uma sensação totalmente diferente, única e pessoal. Isso não tem qualquer importância. Nós sabemos que o seu subconsciente permitirá que essas sensações se prolonguem e se intensifiquem de forma ideal para você. Quando isso acontecer, você irá entrar num estado de consciência ideal para a aprendizagem. Um novo estado criativo entre o acordado e o adormecido. Ideal para adquirir novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. Enquanto deixa o bem-estar invadi-lo, o seu consciente não deve fazer qualquer esforço para ficar atento. Pode, se quiser, deixar o seu consciente vagar enquanto nós contamos histórias que contêm mensagens e as sugestões que você procura. Vamos começar a contar as histórias. Era uma vez um homem que tinha chegado a um período difícil da sua vida. Um período de transição numa vida rica de muitas experiências, algumas das quais eram boas, mas outras não. Mas agora, quanto mais quer avançar, menos o consegue. O seu espírito e o seu corpo parecem bloqueados, não sabendo o que fazer, resolveu visitar o velho sábio, de quem já ouvira falar. Quando chegou, o sábio disse-lhe: sente-se, feche os olhos e deixe o seu consciente vagar. E, de repente, a voz do velho fez-se ouvir de vários lugares ao mesmo tempo, contando histórias cheias de ensinamentos. O jovem sentia muito uma grande atração pelas mãos do sapateiro. Continuava sempre. O simples fato de olhar para as suas mãos enchia o corpo de uma sensação de calma e paz. Querendo saber mais, na companhia do velho sapateiro, o feiticeiro sem já qualquer esforço, livrar-se de todas as preocupações. Sem no caminho se mexer, parou de ver, fascinado pela velocidade e pela força das mãos do sapateiro. Depois de vários dias, ficava na floresta, horas seguidas, olhando o sapateiro. Onde habitava o feiticeiro, pregos nos sapatos, apareceu no horizonte. Parecia-lhe, no alto de as mãos do velho possuíam uma alma própria de entrada, e agiam independentemente do resto do corpo, dizendo: às vezes, estou o muito jovem contente, estava tão absorvido que esquecia as que horas, voltou para fazer sem novas dar conta aprendizagens. Disso. A presença sim do velho quero dava-lhe uma sensação muito particular de calma e de paz. Esses são assuntos perguntava a si muito mesmo interessantes. Como poderia veja estar mais tempo com ele? Está com boa saúde. Um belo dia, há muito o tempo, sapateiro disse: não nos víamos. Gostaria voltou que você fosse porque meu aprendiz, quer melhorar, para lhe é ensinar tudo o que sei. É isso mesmo. Quer dizer, preciso que aprenderia aprender mais a pôr coisas pregos que me tão depressa mudar. Como o senhor ninguém sim sabe me explicar. Durante o período de aprendizagem, como você aprenderá gostaria a libertar-se saber mais de velhos sobre hábitos corpo. E o meu espírito. Vou-lhe ensinar sei que a você transformar é a única pessoa rapidamente capaz de me ensinar esse tudo aborrecimento isso. Em o feiticeiro prazer, respondeu. E a mudar você escolheu um assunto que o rodeia fascinante. Aprenderá e muito a controlar as suas mãos e os seus dedos inconscientemente de uma forma que até agora parecia-lhe impossível. De um conjunto maravilhoso. Nessa noite é justamente o jovem na inter-relação existente entre o espírito e o corpo. Na manhã seguinte, vamos nos concentrar. Acordou, mas sentindo-se em plena forma, repousado, mais propício, impaciente por começar o seu primeiro dia de aprendizagem. Quando os pensamentos do homem voltaram à realidade, apenas recordava uma sensação de conforto muito, muito intenso em todo o seu corpo. Perguntou a si mesmo se estaria realmente aprendendo alguma coisa importante. A voz do velho fez-se ouvir. O seu subconsciente fixa os ensinamentos que mais lhe convém. Embora você não se aperceba e só dê conta disso mais tarde. O seu consciente voltou a vagar e os dois contos recomeçaram. Conduziu-a até as escadas do sapateiro e entrou o velho disse na máquina. Sem que desse conta que você disso, aprendesse primeiro o nevoeiro mágico começou a invadir as ferramentas o quarto e que agindo de forma poderosa e maravilhosa. Dos seus sentimentos, quando a medida desapareceu, estava no interior deles, do seu próprio corpo. Segurança num lugar não basta onde podia ensinar ao observar seu espírito o funcionamento do seu sistema de imunológico do corpo. Este sistema de controla tudo para as mãos, disse o feiticeiro, para que passe o seu corpo e o seu espírito atuam em conjunto das ferramentas para preservar para a capa, a saúde e vai pôr. A jovem com estava fascinada por estar lá dentro do seu corpo, os seus conhecimentos continuou aumentando, observando de um dia esses fabulosos para outro mecanismos, mas uns é após os outros, que compreenda quando o feiticeiro que se lembre, se virando para ela, que o esforço disse, e a dedicação o que quer ver são mais essenciais. Gostaria o jovem de ver o cérebro convencido e a sua ligação não precisava com o sistema imunológico. Muito bem, muito bem. Pegue esse sapato, disse o feiticeiro, e comece a trabalhar. E, como o por jovem, encanto, cheio de energia, o seu subconsciente assim encontrou-se dentro do cérebro. Prego, saiu torcido, admirar quando as suas maravilhosas o segundo estruturas caiu. Estava terceiro, literalmente subjugada pela sua complexidade. Não pôde deixar de rir. Percebeu com que o que se passava no seu espírito depois era a conjugação de vários processos diferentes. Desaparecer anotou a dor, todos os tipos de substâncias químicas. Você que o cérebro fazer libertava tudo depressa demais e que tinha, disse a o velho, capacidade não se de precipite saúde e o conhecimento o feiticeiro virá ao seu explicou-lhe ritmo. Como essas diferentes substâncias passa, influenciam a nossa maneira de pensar automaticamente e as nossas sensações verá. que a concentração você quer dizer se fará espontaneamente. Certos processos tendem naturalmente a preservar que você a nossa se saúde. Exatamente, disse o feiticeiro. A maneira correta é, de por exemplo, o que acontece com o sono. Enquanto as histórias paravam pela segunda vez, o homem sentiu que qualquer coisa acontecia no mais profundo de si mesmo, embora não soubesse dizer o que sentia. O velho sabe provavelmente coisas que eu desconheço, pensou. E antes de o seu espírito começar de novo a vagar, deu-se conta do desenvolvimento de um sentimento de apreciação. O jovem é surpreendente pegou de novo as ferramentas, disse o feiticeiro, e lentamente pregou os pregos um a um reciprocamente, na sola do sapato, como se nada, como o dia fosse deixado, trabalho estava quase terminando, quando o sapateiro estranho disse: deve ser eliminado. Você deve estar contente. Ou controlado. Aprendeu um sistema hoje imunitário. Nessa bolsa de couro de verificar estão as suas se ferramentas. Essa função é efetuada. Guarde-as em um lugar seguro, disse a jovem. Quando o jovem como chegou em casa nessa noite, quando sentia-se invadido e processos por novas simultaneamente e maravilhosas sensações, isso inspira um sentimento. Estava satisfeito de fascínio e porque o sapateiro ainda confiou é nele, mais incrível, dando-lhe as suas próprias ferramentas. Como esses mecanismos, quando deitou, se desenvolveram, sentiu e uma sensação de conforto diferentes em todo o seu corpo e complexas. Mal adormeceu. O feiticeiro ouviu uma voz dizendo: com a admiração da você jovem, aproveitará tudo aquilo até que aprendeu hoje. Isso lhe dava prazer muito mais do que na pensa. Na verdade, é concentre muito mais os seus olhos e as suas mãos na aprendizagem de novas aptidões. Tudo isto e de uma entenderá forma melhor positiva do que imagina no final tudo das contas, que aprendeu. Pode-se nas comparar semanas com e meses seguintes, cujos prosseguiu componentes a sua estão aprendizagem, em relação enquanto as suas competências em conjunto melhoravam de forma harmoniosa em cada dia, enquanto as ferramentas jovem começavam a estar firmes, continuavam nas suas mãos, a viagem no corpo muito melhor. O feiticeiro do que imaginava. Se curiosamente, mais a sua aprendizagem coisa parecia sim libertar que você qualquer coisa no seu coisa espírito e transformar todo o seu ser de informações úteis que essa sensação corpo. Mas era veja bem verdadeiramente se falta agradável coisa. E gostaria tranquilizadora de saber e que podia porque sonhamos contar com ela e conhecer sempre que os seus necessários. Depois excelente de ideia, muitos anos de aprendizagem, os dias podem deixar de lado coisa e disse sobre cada pessoa é hora de uma maneira de você começar que apenas a parte a mágica do espírito com as suas é capaz próprias de compreender asas. Você sabe ainda o suficiente para abrir exatamente uma loja sua. Como funcionam todas as aprendizagens? Estes têm que terminar em integrar naturalmente leve os elementos, todos os ensinamentos, e que nos as novas sensações saudáveis que aprendeu. Enquanto o feiticeiro a sentir continuava sua exposição ouvindo sobre os sonhos, palavras, a jovem viu-se novamente na máquina mágica. O jovem, preparando-se, sentiu sair dela. Um fluxo ficou de agradavelmente positiva, positiva, subir, por verificar nos pés como se sentia bem. A sua própria pele respirava e bem-estar. Um sorriso iluminou, a sua, cara. Enquanto o consciente do homem regressava à realidade e ao conforto do seu corpo, apercebeu-se cada vez mais das transformações que tinha sofrido. Levantando-se, voltou-se para o sábio e agradeceu-lhe a ajuda que lhe tinha dado. Não sou capaz de explicar de que forma me sinto diferente, disse. Mas, no entanto, sei que estou diferente. Não precisa agradecer, disse o velho, porque não lhe dei nada que você não possuísse. De vez em quando, precisamos apenas de um pequeno empurrão para atingir os novos pensamentos, os novos sentimentos, as novas sensações e os novos comportamentos. Enquanto seu consciente regressa a um único fluxo de pensamentos, sabemos que pergunta o que terá aprendido e se poderá utilizar esses ensinamentos quando for necessário. É preciso esperar algum tempo antes de poder apreciar a força e o engenho do espírito, porque às vezes as transformações são tão imperceptíveis e espontâneas que o consciente não se apercebe da sua presença. No entanto, mais cedo ou mais tarde, uma nova consciência toma forma, uma consciência que indica os novos pensamentos, os novos sentimentos, as novas sensações e os novos comportamentos aprendidos. E o seu subconsciente saberá exatamente quando deve utilizá-los, onde e com quem. É agradável saber que o consciente não precisará fazer qualquer esforço para apreciar as transformações à medida que estas se fazem. enquanto você volta calmamente ao conforto e ao relaxamento do seu corpo, o seu subconsciente saberá reconhecer com exatidão quando e onde deve utilizar esses ensinamentos. À medida que este pensamento ecoa no mais profundo do seu subconsciente, deixe o seu consciente acordar suavemente. Quando o último som desaparecer em segundo plano, você vai se sentir sadio, desperto e descansado.